Bom dia, queridos e queridas, que têm acompanhado a gente na leitura das Escrituras todo dia de manhã. E a gente vai fechando hoje essa quadra na qual a gente esteve em torno do Salmo 17 e que nos tem feito aprender algumas coisas para rever, né? Que a oração pela justiça, naquela qual se compara a nossa situação com a justiça na qual vivemos, ela só pode ser honestamente feita se feita em nome de Jesus, porque ele é o único que pode dizer que a queixa justa, que tem uma vida correta, que tem um coração a ser provado, que em Deus sondando nada pode ser encontrado, esse é só Jesus. Quando nós oramos esses salmos, no qual clamamos por justiça, a gente literalmente ora em nome de Jesus e pela justiça dele, e não pela nossa que a gente alcança isso. A gente viu também que esses salmos expressam desejo. Desejo de que a gente caminhe em caminhos retos, que os nossos lábios não se tornem mentirosos, que a gente evite caminhos violentos. E orar dessa forma expressa e faz aquilo que a oração tem de mais poderoso, que não é mudar o coração de Deus ou ser uma varinha mágica que faz com que as coisas aconteçam. A oração tem, como seu maior, sua maior consequência, a capacidade de nos mudar. Quando a gente começa a orar os salmos, e eu recomendo que quando você não sabe o que orar, ore os salmos. E você vai ver que quanto mais você os ora, quanto mais você os coloca como oração diante de Deus, mais você vai se dar conta da sua necessidade de fazer autocrítica, de corrigir seus caminhos, de mudar a sua maneira de ser, e menos você vai achar que você merece alguma coisa. Um dos grandes problemas que a gente carrega na vida é o fato de que a gente acha e crê e realmente acaba acreditando de que a gente dá tanto duro, de que a gente sofre tanto, de que a gente é tão especial, de que a gente trabalhou tão arduamente ou que a gente sofreu tanto que no fim das contas a gente diz a gente merece determinada coisa. Definitivamente, a gente não merece nada. Porque quem somos nós? Nós somos sim essas pessoas que por vezes fazemos o bem, acertamos as coisas, somos honestos, agimos com moral ilibada, caminhamos bacana. Nós olhamos para nós e quase sentimos orgulho de quem nós somos. Mas nós somos também essas pessoas capazes das piores baixezas, das menores implicâncias. A gente é capaz de pensamentos malignos, a gente é capaz de uma mesquinharia que, quando a gente olha para a gente mesmo, chega a se duvidar como a gente foi capaz. A gente é enganoso, a gente não trabalha honestamente falando um com o outro. Nós somos as duas coisas ao mesmo tempo, e somente pela graça de Jesus a gente pode depender e clamar pela misericórdia de Deus. Bom, nesse sentido, eu queria deslocar o eixo, que tem outro problema sério nesses eixos, que normalmente todo o papo de religião, igreja, vida espiritual, acaba tão centrado no centro do nosso umbigo. E isso é uma coisa, de um lado, tão moderna, tão frequente, como também é antiga, como tentação no ser humano. Mas nunca houve uma época na qual, de maneira tão coletiva, a gente pudesse ser tão individualista quanto o nosso desejo manifesto, como seres humanos, sempre teve. Eu queria deslocar e convidar você a pensar duas coisas. Primeiro, você não é o centro do universo. Segundo, você não é a última Coca-Cola do deserto. e você não está com essa bola toda para achar que o mundo gira ao seu redor. Você é parte do mundo. E quem estaria nesse centro? No centro está Deus. Esse é o lugar que lhe pertence. Bom, e quem é esse Deus? Esse Deus é aquele que diz basicamente: não tema, pois eu resgatei, eu chamei pelo nome, você é meu, você é minha, eu te amo e eu sim tenho compaixão por você. Quando a gente ora um salmo pedindo justiça, como o Salmo 17, a gente só vai orar isso não como se nós fôssemos o centro e Deus estivesse lá longe na periferia e nós estivéssemos orando, clamando para que Ele nos dê alguma atenção. A gente só consegue orar quando a gente coloca as coisas no seu lugar correto. Deus está no centro de todas as coisas. Deus é a referência de todas as coisas. Deus é aquele que nos ama e conhece pessoalmente a cada um e a todos. E aquele que trata o nosso processo em paralelo e coletivamente, integradamente com o processo que trata de toda a humanidade. Quando nós oramos, oramos a Ele que está no centro, mas só podemos orar quando a gente lembra quem é Ele e quem é Deus. Deus é o Deus de compaixão, Deus de graça, Deus de misericórdia. E isso está na identidade dele. Por isso que ele fala: quando você atravessar as águas, eu vou estar com você. Quando você atravessar os rios, você não vai se afogar. Quando você atravessar o fogo, você não vai se queimar. Quando você for sequestrado, como nós somos sequestrados, ele paga um altíssimo preço. Ele é capaz de sacrificar tudo, porque não tem preço o tamanho do amor dele por nós. Deus é um Deus de compaixão que se preocupa, sim, em nos livrar e nos dar uma posição geral que é a de salvação, que é a de restauração, que é da gente ter uma vida que vale a pena. Mas Deus também é o mesmo Deus que está revelado em Mateus 15, que a gente leu, e que fala que Jesus olhou para essa multidão que estava ali, eram umas 4 mil pessoas, essa é a segunda multiplicação de pães, e a primeira declaração de Jesus nesse texto é: tenho compaixão dessa multidão. Pelo que Jesus sentia com eles, né? Compaixão. O que Jesus sentia? Ele sentia angústia porque os caras estavam com fome. Fome é uma das necessidades mais imediatas do ser humano. Nessa segunda ocasião, Jesus de novo tem a possibilidade de alimentar as multidões aparentemente do nada. E Jesus de novo nos leva a pensar sobre o papel de como nós podemos resolver os nossos problemas a partir da relação com Deus, que se preocupa sim no macro, com a compaixão do universo, com as relações humanas grandes, com quem você é, com a sua identidade, com o sentido da sua vida, mas também com as mais fundamentais das necessidades humanas. Eu não sei quem de vocês, mas acredito que uma parte grande deve conhecer a pirâmide de Maslow, que é uma pirâmide que se usa muito em marketing, em psicologia, e que fala de necessidades humanas, né? Então ele bota na base dessa pirâmide as necessidades mais fundamentais, né? Comer, ter abrigo, não sentir frio, ter onde dormir. Depois você vai subindo, né, necessidades que você tem de afeto, de carinho, até aqui lá na ponta da pirâmide, né? São as necessidades mais existenciais, mais do nível da alma. No começo dessa fala minha, eu estava falando dessas necessidades mais específicas. Mas o Deus que se preocupa em suprir as nossas necessidades mais existenciais, menos palpáveis, mais imateriais, que normalmente só aqueles que têm todas as demais atendidas, é que estão muito preocupados com quem sou eu, da onde vim, para onde vou. São perguntas que você não faz quando você está com fome, quando você não sabe onde vai dormir hoje, quando você não tem um trabalho, quando você faz parte, por exemplo, dos 14 milhões de desempregados que hoje vão sair de casa desanimados de manhã nesse país, vão rodar o dia todo atrás de um lugar para trabalhar. vão rodar o dia todo atrás de alguma coisa para levar para casa para os seus filhos, para sua esposa, vão ter que chegar em casa, não vão ter que ter discussões com família, com mulher, com tensão. Esses camaradas raramente têm tempo para se preocupar com outra coisa que não a própria sobrevivência. São amigos nossos, são pessoas que estão aí semelhantes a nós. Bom, o ponto é que Deus, nesses textos de hoje, mostra a preocupação sim com as nossas questões existenciais, mas sim é o Deus que se preocupa com as mais absolutas das questões materiais que a gente tem. E aí eu queria dar uma dica. De novo, Jesus fala: quantos pães vocês têm? Olha a dica de novo da multiplicação, essa é a segunda multiplicação de pães que Jesus vai fazer. E a pergunta não é: tragam aqui alguma coisa, ou tragam uma pedra, porque eu vou fazer pão aparecer, ou vai sair uma peixaria da minha mão. Jesus toma 7 pães, alguns peixinhos, dá graça, o partiu, os entrega aos discípulos, e os discípulos começam a dividir isso com a multidão. Eu, de novo, queria reforçar, como sempre, qual seria o maior milagre de Jesus? Fazer com que pão e peixe aparecesse do ar, como se fosse um mágico, ou fazer com que as pessoas ali sentadas e se perguntando o que que você tem, começassem a dividir solidariamente aquilo que tinham na mão? Eu confesso que eu me inclino muito mais a pensar no segundo milagre como um milagre muito maior e muito mais adequado àquilo que é o caráter de Deus revelado, do que a gente pensar num Deus que é mágico e que resolve os nossos problemas sem partir daquilo que temos na mão. Jesus, de novo, e assim como todos os seus milagres, você nunca vai ver um milagre de Jesus assim: Jesus fez nascer um braço onde não tinha um braço. Jesus fez nascer uma perna, ou apareceu um olho no cara que não tinha o olho vazado. Todo milagre de Jesus é a partir daquilo que existe, e aquilo que existe é restaurado. É uma mão que é mirrada que passa a funcionar, é uma perna que não funciona que passa a funcionar, é um olho estragado que passa a enxergar, é uma garganta que não fala que passa a falar. É um corpo sem vida que ganha vida. Sempre Jesus trabalha a partir daquilo que existe. Então, como é que Deus, na sua compaixão, na sua misericórdia, pode nos livrar das cadeias que a gente está metido, sejam elas existenciais, seja a comida que a gente não tem, seja o emprego que a gente não possui? Ele nos chama nesse dia a olhar o que que você tem na mão. O que que você tem na sua mão? Qual é o pouco que você possui? Coloca isso na mão de Deus. Coloca isso alinhado a Ele. Depois ele fala: sente-se, sente-se. E dando graça por aquilo que se tem, se começa a resolver e aparecer aquilo que não se tem. A gente tem muito esse hábito. Na casa da videira, N vezes, parecia que a gente estava num beco sem saída, que a gente estava sem saber o que fazer. A gente simplesmente pegou o que tinha na mão, a força que tinha, o número de pessoas que tinha, né, as ferramentas que tinham. Ontem o Eduardo estava falando comigo, eu compartilhei com ele que uma pessoa chamou a gente para que a gente facilite um processo da Aliança Evangélica Internacional aí sobre comida e cidade. Foi uma coisa bem interessante. Aí a pessoa falou: ó, mas não tem dinheiro. Aí o Eduardo falou assim: olha, nós somos especialistas em fazer tudo sem dinheiro, porque a gente nunca tem mesmo. A gente é bastante especialista em não ter. Porque a gente sabe que a gente pega o pouco que a gente tem, os recursos que a gente tem, a força que a gente tem, a grana que a gente tem, as moedinhas que sobraram, coloca na mão de Jesus e começa a estabelecer relacionamentos e sentar junto e compartilhar coisas. E quando a gente vê, acontece a mesma coisa que nesse milagre. Sobra e dá uma abundância capaz de fazer atender outras pessoas que tinham menos do que a gente. Então, eu queria lembrar aqui, no lecionário de hoje, a gente vê como a gente pode orar os salmos, e a gente termina esse Salmo 17 com isso. Dois, que a gente conversa com Deus como Deus de compaixão, de graça, de misericórdia. O Deus que se compadece das nossas crises existenciais, mas que está igualmente compadecido com as nossas necessidades mais materiais e mais básicas, como comer, dormir e se abrigar. E em terceiro, eu queria convidar você, meu querido, minha querida, a colocar na mão de Deus aquilo que você tem. O tempo que você tem é curto, coloca ele na mão de Deus. O cobertor está curto, coloca na mão de Deus. Coloque-o para compartilhar com outros. Na hora que esses discípulos pegaram o que tinham, aquele pouquinho que tinham, e decidiram entregar na mão de Jesus para ser compartilhado, vamos pensar aqui. Eram 4.000 pessoas, 7 pães, alguns peixinhos, e eles falaram: "Toma, Jesus." E começaram a compartilhar. Eu tenho certeza absoluta que outros nessa multidão, assim como esses 12, tinham também seus pequenos farnéis, tinham também seus pequenos pães, seus pequenos peixes, e começou esse processo de compartilhamento que acaba fazendo gerar naquilo que parecia que não tinha nada, gerar 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Eu tenho certeza que nós só achamos que temos fome, que não temos nada, porque a gente está olhando individualmente para aquilo que nós temos como possibilidade de enfrentar o mundo. E esquecendo de pegar esses valores que a gente tem, esses dinheiros, esses pãezinhos, esses peixinhos, esse resto de esperança, esse pouquinho que a gente tem, e a gente está segurando para a gente. Sabe o que é que vai acontecer? Você vai morrer de fome. Agora, se você pegar isso, colocar na mão de Deus e começar a compartilhar com quem está do seu lado, não se surpreenda se ao fim você descobrir que tinha muito mais do que você imaginava no meio de todo mundo, porque esse é o grande milagre. Não é Jesus ter uma peixaria, uma padaria em cada mão, mas sim ser capaz de fazer a gente descobrir que entre nós e conosco, ele já nos tem dado tudo o que a gente precisa, e esse é o verdadeiro milagre. Um bom dia para todos. Deus abençoe. Amém.